Obrigado, Senhor, por esta noite, por estarmos reunidos com nossos irmãos. Obrigado pela obra que o Senhor está fazendo em cada um de nós. E nós pedimos que o Teu Espírito Santo traga toda a luz, toda a graça, toda a vida que flui de Ti, da Tua Palavra, na comunhão dos irmãos, em nome de Jesus. Amém, amém, Senhor. Irmãos, desde o dia 11 de agosto, eu tenho convidado vocês para essa reunião. Nós mandamos os e-mails, temos divulgado nos cultos. E o Senhor já havia colocado no meu coração que nós precisávamos nos reunir assim. E é por isso que eu enviei um texto, não dando chance alguma de alguém faltar. E a importância desse encontro nós veremos na continuidade do que o Senhor vai falando conosco e vai fazer conosco no altar dele nesta noite. Eu não tenho dúvida de que esta é a mensagem, talvez seja mesmo a mensagem mais importante da minha vida como pastor desta igreja até o dia de hoje. E faz muito sentido nós encerrarmos o ciclo que estamos encerrando como igreja com esta palavra de hoje. E o ciclo que estamos encerrando é: nós vamos completar 6 anos como igreja. Estaremos comemorando agora os dias 3, 4, 5, 6 e 7 de setembro de 2010, 6 anos que o Senhor tem nos sustentado, tem nos agraciado neste lugar. Eu louvo o Senhor por isso. É um momento estratégico demais para a nossa vida como igreja, segundo os preceitos que a palavra do Senhor nos ensina. E foi interessante porque, mais uma vez, algumas coisas Deus foi fazendo e permitindo que sincronizavam, que parece que coincidiam, mas, na verdade, eram providências do Senhor. E nesses dias eu fui ao Rio. Há muito tempo eu não ia ao Rio. E as últimas vezes que eu fui ao Rio, já há um bom tempo, eu não fui nessa região lá na zona sul do Rio de Janeiro. E há muito tempo eu não vi aquele lugar. E foi como se eu estivesse lá pela primeira vez, eu vendo aquelas coisas. E foi muito interessante ver alguns elementos juntos. Então, nesses últimos anos, a única praia que nós temos ido é lá em Porto Seguro. Então você sai da cidade e pega uma estrada como quem vai para uma viagem e chega num lugar que tem a praia e que tem no máximo uma cabana, né? E não tem cidade ali. Você vê um lugar lindo, maravilhoso, com mata virgem, com areia, com mar. E eu estava num hotel à beira da praia em Copacabana e desci e atravessei a avenida e fui pisar na areia, fui molhar os pés lá no mar, e eu achei aquilo muito, mas muito diferente. Porque eram elementos muito distintos que estavam ali. O hotel, um prédio enorme, trânsito, avenida tumultuada, buzinaço, gente no comércio. E eu atravessei aquela avenida, areia, mar, sol, praia, gente de roupa de banho. E eu fiquei ali avaliando aquilo, eu achei assim muito estranho. Deus, como eu não estou acostumado com isso? Eram elementos muito distintos que para mim só vinham desassociados e que naquele momento vieram todos juntos. E eu senti que o tempo da nossa vida vai passando e a gente perde o contato com algumas coisas. A gente deixa de desfrutar de alguns nutrientes que chegam a ficar estranhos para nós. E em todo tempo, Deus precisa nos levar a alguns lugares onde a gente resgata alguns nutrientes, algumas experiências que há muito tempo nós não tínhamos, que há muito tempo nós não víamos. E Deus foi falando comigo. Isso é só uma tentativa de expressar superficialmente algumas coisas que Deus foi falando comigo nessa viagem no Rio. E eu estava lá nesse congresso chamado Em Cristos. E eu pude receber mais ainda do Senhor. E eu me via como um adolescente que nunca tinha recebido algumas porções de Deus. Com todo o tempo caminhando no Senhor, com esses 6 anos pastoreando, eu vi ali, eu recebi do Senhor algumas coisas através dos irmãos que, embora muitas delas eu já conhecesse intelectualmente, eu fui experimentar organicamente. E isso tudo está fazendo parte de uma avaliação ou uma experiência muito marcante na minha vida, na vida da Dani, nossa família, como pastores que percorreram esta estação de 6 anos. E nós temos ainda mais uma infinidade de outras experiências e acontecimentos que estão marcando nossas vidas, sobretudo a minha, a Dani, como família, nestes dias. Nós temos trabalhado, irmãos, arduamente para plantar os fundamentos da vida da igreja. Na verdade, para plantar ou implantar a igreja local como uma comunidade de Deus em um determinado lugar, não é algo que se faz da noite para o dia. Não é algo que se faz com eventos. Não é algo que se faz com nenhum dos elementos que nós conhecemos normalmente na nossa vida religiosa. E nós temos trabalhado arduamente. Em alguns momentos nós temos que resistir intensamente ao próprio coração, às ideias, os pensamentos, às vezes algumas demandas de fora, algumas pressões de fora, mas Deus nos tem dado graça como igreja para caminharmos nestes 6 anos consolidando alguns princípios da vida cristã. Agora, nós temos entendido, assim como minha experiência lá na praia, no Rio, que nós sempre teremos falta de alguns nutrientes. A estação que estamos encerrando, ela diz respeito à terra plantada. Plantar na terra. E todas as vezes que Deus fala sobre essa estação de 6 anos, Ele coloca a questão da terra. Veja em Êxodo 34. Em Êxodo 34, o verso 21 diz: 6 dias trabalharás, mas no 7º dia descansarás. Descansarás da aradura e na cega descansarás. Um pouquinho antes, no capítulo 31, verso 12, o Senhor traz este princípio: Moisés, falarás assim aos filhos de Israel, dizendo: certamente guardareis os meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós, pelas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque santo é para vós. Aquele que o profanar, certamente será morto. Porque qualquer que nele fizer algum trabalho, aquela alma será exterminada do meio do povo. O Senhor tinha uma forma específica para trabalhar com aquele povo que durante mais de 400 anos era escravo. Só entendia uma linguagem, a linguagem do faça, se não tem essa consequência. E Deus usou esta linguagem a fim de que o povo fizesse o que precisava fazer para a sua própria vida, para a sua própria prosperidade em meio ao novo tempo, à nova vida. Mas o princípio é esse. Eu preciso observar as estações certas, e há uma estação de Deus de plantar que dura 6 dias, que dura 6 anos. E há um tempo, que é o 7º ano, que é um tempo que marca ou demarca uma nova estação. E eu tenho isso para mim como muito concreto. Não é o entendimento judaico de uma metodologia ou de uma liturgia, não. é a essência de um princípio. Lá na frente, o Senhor dá ordem aos levitas, a Davi, quando volta com a arca para Jerusalém, diz assim: vocês darão seis passos, e a cada seis passos parem para adorar. É de novo Deus aplicando o princípio dos períodos, das estações. E nós estamos, literalmente, no limiar desta estação. Nós estamos vivendo exatamente o fim desse período de seis dias. Em Levítico, capítulo 25, você lê também lá o Senhor falando de novo sobre guardar este sétimo dia. O versículo 3 diz: seis anos semearás a tua terra e seis anos podarás a tua vinha e colherás os frutos. Levítico 25, 4, agora diz: mas no sétimo ano haverá sábado de descanso solene para a terra. Um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. O que nascer de si mesmo da tua cega, não cegarás. E as uvas da tua vide, não tratada, não vindimarás. Ano de descanso solene será para a terra. Mas os frutos do sábado da terra vos serão por alimento a ti, ao teu servo e à tua serva, e ao teu jornaleiro e ao estrangeiro que peregrina contigo. Ao teu gado, aos animais que estão na tua terra, todo o seu produto será por mantimento. O Senhor está mostrando um princípio. E eu extraio deste princípio uma lição que tem a ver com a praia no rio. Senhor, existem períodos que a gente passa e que a gente não percebe que agora é hora de outros nutrientes. E como esses outros nutrientes às vezes nos parecem estranhos, como aquilo que eu estava vendo lá no Rio de Janeiro. Elementos distintos, colocados de outra forma, experiências diferentes, num mar com elementos diferentes. E o Senhor foi falando claramente comigo, confirmando o que Ele já tem nos ensinado aqui. Nós estamos entrando num tempo de outros nutrientes. Nós estamos entrando num tempo de outras experiências para nós como igreja. No ano sabático que vamos iniciar, nós nos voltaremos para algumas coisas de resgates, de descanso, de deleites, como eu estava naquela praia semana passada. Com elementos distintos, diferentes do que eu estava acostumado nessa última estação. E nós viveremos isso como igreja neste próximo ano. Amém. E nós experimentaremos e nós glorificaremos ao Senhor e veremos, realmente o Senhor está confirmando essa nova estação para a vida da igreja. Tempo de novos líderes, tempo em que o Senhor trará novos frutos, novas porções, nutrientes frescos que nos complementarão através de muitos outros irmãos que já andam em aliança, que estão crescendo em amor, fidelidade, graça, em autoridade. Mas hoje eu queria marcar o fim desta estação e o início deste ano de novos nutrientes com algumas questões. Primeiro, eu e a Dani temos nos doado integralmente para a vida da igreja. Ninguém tem noção do que vive um pastor, mas continuamente o Senhor me lembra: o pastor dá a vida por suas ovelhas. Seja de madrugada, seja sábado, seja domingo, seja na praia, seja nas férias, nesses seis anos, todos os dias da nossa vida, nós trabalhamos arduamente e todos os dias nós terminamos enumerando alguns motivos, algumas questões, algumas pessoas que nós não demos conta, sabendo que nós estamos fazendo o que podemos, mas trabalhando arduamente, sabendo que nós só temos um Senhor a prestar contas. Porém, irmãos, nós erramos em muitas coisas. Nestes seis anos, apesar de nós sabermos que trabalhamos arduamente, nós erramos em muitas coisas. Erramos com irmãos aqui. Falhamos por causa das nossas limitações que são reais. Falhamos por causa da visão, da condição pequena que nós temos. E eu quero, junto com a Dani, marcar o final desta estação e esse início de um tempo mais maravilhoso ainda como igreja, pedindo perdão aos irmãos por aquilo que nós temos falhado como pastores. Irmãos que desejaram ser mais atendidos e não foram, porque nós falhamos. Eu preciso pedir perdão nesta noite. Irmãos que passaram por lutas e nós nem ficamos sabendo. E como pastores, nós queremos pedir que nos perdoe. Eu não estou dizendo nos perdoe genericamente, não. Eu estou hoje aqui para pedir perdão àquele irmão que por acaso passou por lutas e nós nem ficamos sabendo. Irmãos que enfrentaram dificuldades e nós falhamos em atender e servir. Essa noite é exclusivamente para que nós, como pastores, peçamos perdão a irmãos que enfrentam lutas ou que enfrentaram lutas e que não foram servidos como deveriam ser servidos, reconhecendo que erramos. Não interessa o quanto trabalhamos arduamente, interessa hoje que nós estamos diante dos irmãos reconhecendo que falhamos. Irmãos que tinham uma determinada expectativa, uma visão, um anseio no coração em relação a nós como pastores, e nós não atendemos. Infelizmente, muitos irmãos não estão aqui. Talvez grande parte dos irmãos a quem eu preciso pedir perdão não estão aqui. Mas eu faço isso a vocês que estão aqui, irmãos. Nosso tempo limitado, nossa visão limitada, nossas forças limitadas, nossa capacidade limitada, nossos erros. Eu pedi aos irmãos que viessem para eu dizer a vocês pessoalmente que nos perdoem, para pedir que nos perdoem. Eu não estou ensinando a você, eu não estou dizendo a você que você tem que me perdoar. Eu estou pedindo que os irmãos nos perdoem. Não é possível nós prosseguirmos, irmão, nessa próxima estação, se nós, como pastores de vocês, não nos humilharmos, reconhecendo nossos erros, nossas falhas e limitações. Não é possível nós prosseguirmos se a igreja não reconhecer nossos erros, nossas falhas e nossas limitações. Não é possível prosseguirmos se nós, como pastores e líderes de vocês, não buscarmos um aperfeiçoamento em Deus para nós. Esse aperfeiçoamento passa por transformações em nós mesmos e passa também pelo levantamento de outros irmãos comprometidos, aliançados, cheios do encargo do Espírito Santo. E Paulo deixa muito explícito quais são as condições, os pré-requisitos para alguém servir ao Senhor na liderança da igreja. Nos perdoem por serem afetados pelo tratamento de Deus nas nossas vidas. Não estamos aqui porque nós somos bons. Não estamos aqui porque Deus nos viu capazes de sermos pastores. Deus nos colocou aqui porque Ele sabia que assim Ele também nos trataria. Nós estamos aqui em total e completo tratamento de Deus para nós crescermos, para nós aprendermos, para nós desenvolvermos aquilo que Deus quer. Cada desafio é um percurso, como alguém já escreveu, por mares nunca dantes navegados. Nós nunca fomos pastores de uma igreja no sétimo ano. Nós nunca fomos pastores de uma igreja no primeiro, no segundo, no terceiro, nessa questão, naquela outra questão. Nós estamos em pleno tratamento de Deus. Quem é o seu pastor? O seu pastor é um homem que precisa de uma obra de Deus todos os dias. Uma obra de Deus no meu caráter. Uma obra de Deus na minha personalidade. Uma obra de Deus na minha visão do reino, das coisas que Deus quer. Deus não me pôs aqui, Deus não pôs a Dani aqui, porque nós já estávamos prontos. Eu preciso de uma obra de Deus nos alvos, no jeito de ser, na visão, na palavra, nas atitudes, nas reações. Irmãos, o vosso pastor é um homem falho, cheio de defeitos, de erros e de limitações, com um chamado específico para algumas poucas coisas, entre tantas outras que são necessárias. Você vai olhar para os seus pastores e líderes assim, se quiser prosseguir e amadurecer. Para nos amar do jeito que nós somos. Para orar a fim de que nós nunca, nenhum dia sequer, paremos de ser trabalhados por Deus e transformados, como todos aqui, um só rebanho. Você vai orar por nós a fim de que nenhum dia sequer nós paremos de ser trabalhados por Deus na maturidade, na visão, na condição e capacidade de gerar outros líderes que vão cobrir todas as áreas e necessidades da igreja, que não serão cobertas por 2 pastores, nem por 10 pastores, nem por 100 pastores. Serão cobertas pelo corpo de Cristo. O dia de hoje é um marco na nossa história como igreja, onde eu desafio alguns irmãos, não serão todos, alguns irmãos, a subirem um degrau, um estágio na maturidade, na vida em família, como igreja, como corpo de Cristo. Sairmos da dimensão de alma, de sentimentos, para uma dimensão de aliança de quem caminhou mais uma milha, quem caminhou e comeu mais 1 quilo de sal juntos. E eu poderia, e certamente imaginaria, uma série de outras celebrações para o aniversário. Mas o Senhor foi mostrando. Desde junho, o Senhor tem feito essa obra na minha vida e na vida da Dani. E não há outra coisa que vai marcar mais esse nosso tempo, essa virada de estações, do que essa caminhada nossa como irmãos. Ao sairmos desse lugar, nós vamos constatar que sempre teremos a multidão. E numa das organizações de Deus, o Senhor trouxe o Asaf para ministrar aquela palavra. E na hora que ele pisou o pé lá em casa, eu perguntei a ele: Deus já te deu a palavra de hoje à noite? Sim, Deus já me deu, está escrita e impressa. E foi o Geraldo que imprimiu, né? Nós sempre teremos a multidão. Nós sempre teremos irmãos e pessoas que não conseguem caminhar assim, não conseguem ver assim. Mas eu sempre convocarei aqueles que podem caminhar desta forma que eu estou dizendo a vocês. Nós amaremos a todos os irmãos, porque nós precisamos, em primeiro lugar, ser amados do jeito que nós somos. E eu não estou dizendo esta frase numa justificativa. Eu sou o primeiro que não pode dizer isso como justificativa. Mas nós vamos ver mudanças do Senhor todas as vezes que amarmos as pessoas do jeito que elas são. E essa é uma verdade que eu e a Dani estamos sofrendo para aprender, porque ninguém, nenhum de nós, sabe viver assim. E é por isso que eu quero, nessa noite, pedir aos irmãos que nos perdoem. E eu quero repetir, eu não estou dizendo nos perdoem porque acontece, não. Nós estamos reconhecendo, não é aqui agora, não. Nós estamos passando, já há algum tempo eu venho dizendo a vocês, eu estou no meio de uma crise. E alguns irmãos acharam que eu estava assim, com problemas, desanimado, fracassado. Não, não se trata disso, se trata da dor de crescimento. Se trata de um processo de Deus, que é a única forma, o único ambiente do Espírito Santo verdadeiramente trabalhar em nós. Em tudo isso que eu estou dizendo, a palavra mais forte é essa: eu estou reconhecendo como nunca reconheci antes, na intensidade que nunca havia reconhecido antes, meus erros, meus defeitos, minhas limitações. E o objetivo é pedir aos irmãos que me perdoem. O objetivo é que vocês saibam da minha boca que isso é fato concreto. E que só há um caminho, é se eu puder receber perdão dos irmãos. Nós já avançamos em muitos pontos fundamentais na vida da igreja. Corremos o risco de nos orgulhar de muitos pontos, de muitas questões que são tão sólidas, que foram amadurecidas pelo Senhor de uma forma tão linda nesses 6 anos. Eu corro o risco de me orgulhar que não enfrentamos determinados problemas que normalmente o imaturo enfrenta, como igreja, como comunidade. Mas isso é misericórdia pura do Senhor. Nós já temos do Senhor muitas vitórias e conquistas. E não são apenas vitórias materiais, conquistas materiais, mas são experiências de maturidade, vínculos, ligamentos, alianças. Nós fomos chamados de uma forma específica, como muitos outros não foram, para proclamar ao corpo de Cristo no Brasil e outras nações, através da televisão, da internet, DVDs, CDs, conferências, viagens. E tudo isso, juntamente com os desafios do cuidado das vidas que aqui se reúnem, é uma responsabilidade maior do que nós possamos compreender ou sustentar. Só o Senhor para nos dar graça, sustento e vitória até aqui. E foi Ele mesmo. Se dependesse de mim, irmão, seria um fiasco. É a misericórdia do Senhor que nos trouxe até aqui. Apesar de já termos avançado tanto, nós ainda falhamos no atendimento aos enfermos, na visitação de famílias, no discipulado um a um, na caminhada com os adolescentes, com os jovens, na caminhada com os novos casais, com os casais mais velhos, com os noivos, com os namorados. Nós ainda falhamos no servir os pobres da comunidade ao nosso redor.

Primeiro, pelo desfrutar do que já foi plantado. Na espera descansada de novos frutos, de novas árvores, que darão muito mais frutos e muitos outros diferentes frutos. Obreiros que o Senhor está levantando, mas que vão tomar um encargo mais maduro. São alguns anos até que Jesus gere um grupo de homens e mulheres verdadeiramente aliançados. Que foram tratados o bastante. Como o Senhor está nos tratando. Até que se forme em nós o corpo de Cristo. Não apenas um grupo unido. Não apenas um grupo que pensa igual. Não apenas um grupo que faz boas obras. É formar em nós o corpo de Cristo. E por isso alguns estão doentes, fracos, e não poucos já morreram por não discernir o corpo de Cristo. Senhor, nós não discernimos. Senhor, nós somos uma criança, cheio de erros, defeitos, pecados, limitações, mas nós queremos aprender a viver nesta terra como o Senhor quer que vivamos, como o corpo de Jesus. Não é o púlpito que está presente nesta reunião, é a mesa. No púlpito há alguém que parece perfeito, que talvez seja a expectativa como única fonte. Certamente é um dos equívocos da nossa vida religiosa. Isso não significa que Deus não libere uma palavra através de quem Ele levantou para liberar. Mas hoje nós estamos diante da mesa. E como o Senhor preparou nesses dias um irmão tão querido, Pastor Jamê, para vir e compartilhar o púlpito e a mesa. E ele nos ensinou: a mesa é a cruz. Na cruz estava o corpo de Cristo. Na mesa estão os elementos, pão e vinho, que representam o corpo de Cristo. Na mesa todos podem se servir. Ao redor da mesa, todos nós podemos nos humilhar e dizer: eu quero comer de ti. Eu quero me alimentar de ti, porque eu nem via que o alimento que há dentro de mim é tão cheio de fermento. Eu me peguei nestes dias buscando o site de uma determinada igreja. E como eu não encontrei, naturalmente eu pensei: não deve ser uma boa igreja. E hoje, enquanto me preparava para esse tempo nosso aqui, o Espírito Santo, lá no banho, me lembrou: sabe o que você disse? E eu entendi que era a mais pura aberração das expectativas que estão no nosso coração acerca de igreja. se a igreja não tiver um bom site, se isso, aquilo, aquilo outro não acontecer, então a igreja não está bem. Que tolo! Mas nós estamos diante do Senhor para dizer: eu quero discernir o corpo, Senhor. Eu quero mudar minhas expectativas. Eu quero enxergar sem lentes humanas. E se é preciso o Senhor me dar um óculos, então que seja o teu. Por causa da minha miopia, por causa da minha cegueira. E é assim, meu Pai, que eu venho diante dos meus irmãos para pedir que nos perdoe e convidá-los a entrarmos numa outra estação. Nós sempre teremos a multidão. Nós sempre teremos aqueles que só querem pão e circo. O Império Romano sabia tão bem disso. De uma forma um pouquinho mais disfarçada, nós sempre teremos aqueles que querem pão e milagres, mas não querem compromissos, querem ser só servidos e não querem servir. E aonde eu tenho sido assim, Senhor? Aonde meus irmãos têm sido assim? Põe o teu fogo e gera esse batismo de angústia, de indignação conosco mesmo, Senhor, com o que está dentro de nós e nos faz ver e pensar e agir e reagir completamente enganados. Quem disse que os que estão verdadeiramente no teu altar são aqueles que têm um bom site, são aqueles que têm as boas estruturas? E você pode ter certeza que eu não tenho nenhum problema com o site. Nós temos um site que é um canal de bênçãos para milhares de pessoas ao redor do mundo. Mas como estava impregnado dentro de mim uma avaliação da igreja por coisas físicas. E o Senhor quer nos levar a um tempo de avaliarmos a nossa vida ao redor da mesa para discernir o corpo. E eu convido você que tem algo a dizer ao Senhor a vir aqui à mesa e pegar um pão e pegar um vinho e ficar num desses cantos por aqui. Nestes dias a Lérida escreveu algo e me mandou. E ela disse: eu entendi que nós só estamos nesta terra para aprender a amar. E verdadeiramente a vida cristã é uma caminhada com um único objetivo: aprendermos a amar. A eternidade é o reino do amor. Se nós não aprendermos a amar aqui, nós não estaremos lá. Nesses dias eu tenho conversado com a Dani. Como é que se aprende a amar? Em meio a delícias? Em meio apenas a festas, a conquistas? Será que a gente não aprende a amar, não é em meio a tribulações, atritos, dificuldades e operações do Senhor purificando sua igreja? Eu preciso discernir melhor o corpo. E é nessa busca que eu estou aqui com minha esposa. Os nossos filhos só não estão porque realmente não puderam. mas nós estamos juntos aqui para dizer o que dissemos. Perdoa-nos. Nós não estamos dizendo que vamos melhorar, que vamos corresponder às suas expectativas. Nós estamos dizendo que continuaremos errando, continuaremos falhos, limitados. Teremos uma meia dúzia de nutrientes para dar a vocês de forma limitada. Mas temos o desafio de juntos levantarmos cada parte do corpo que vai complementando tudo que já foi semeado por tantos irmãos. Não foi apenas eu e a Dani. E provavelmente para alguns aqui, o alvo do pedido do perdão é um outro irmão, é o líder de célula. E talvez nem porque ele tenha falhado com você, mas porque talvez nós estejamos falhando como membros do corpo. Discernir o corpo, entender o que é viver junto, entender que ninguém está pronto, entender que nada vem enlatado, entender que o Senhor está fazendo nos trilhar um processo. É um processo de morte, de cruz. Queremos declarar juntos que esta é a estação de uma mesa posta para comermos do que plantamos. Não significa uma mudança estrutural. Não significa inventarmos coisas, vermos que ideia vai dar certo. Significa o batismo de angústia da cruz de Cristo. Experimentarmos o que é deixar a semente morrer no chão. Enquanto você tem o pão e o vinho na mão, eu quero pedir a cada discípulo, membro da igreja, que optou por uma decisão pessoal, caminhar com Jesus debaixo do nosso pastoreio, que nunca sinta, nunca alimente ou comente algo a respeito de ninguém sem ir primeiro àquela pessoa, entendendo que todos nós estamos sendo trabalhados pelo Senhor. Nunca sinta, nunca alimente, nunca comente algo a respeito dos seus líderes sem primeiro se abrir com eles com sinceridade, integridade, transparência. Nunca sinta, nunca alimente, nunca comente algo a respeito dos seus pastores sem primeiro ser transparente com eles. Porque deles você tem uma palavra. Estamos reconhecendo que erramos muito, que falhamos com muitos irmãos e que somos limitados. E estas três questões, ou todas outras que alguém puder identificar, permanecerão. Queremos que o Senhor trabalhe em nós e nos aperfeiçoe até que cheguemos àquele dia. Mas faz parte do discernir o corpo que eu não posso vir aqui e prometer a vocês que vou dar conta de tudo, que vou mudar em tudo. Mas eu quero convidá-los a juntos nós caminharmos e vermos Deus levantando homens e mulheres que daqui a 10, 15, 20 anos poderão olhar para trás e dizer: temos uma história, temos uma história. Não veio nada enlatado, não veio nada repentino, como mágica. Nós passamos uma história juntos. E aprendemos a discernir o corpo. E a obra do corpo não será feita apenas por pastores. Será feita por cada irmão. Pelos santos aperfeiçoados, incluindo os pastores. Um homem tão experimentado como Paulo. E se não foi ele quem escreveu esta carta, alguém tão cheio do Espírito Santo disse: obedecei a vossos guias, sendo-lhes submissos, porque velam por vossas almas, como quem há de prestar contas delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Orai por nós, porque estamos persuadidos de que temos boa consciência, sendo desejosos de em tudo portar-nos corretamente. Orai por nós, porque está diante de nós um batismo de angústia, de onde temos errado, falhado. Mas está em nós uma angústia de alegria, do Senhor nos mostrar que Ele vai levantar, a cada dia está trabalhando para isso, pessoas que têm uma história. Quando Jesus começou a mostrar o que é o corpo, o que é o reino, muitos discípulos foram embora. E Ele ainda perguntou aos 12 que estavam com Ele: vocês também querem ir? E hoje eu ouso dizer o mesmo que eles disseram: Senhor Jesus, para onde eu irei? Só Tu tens as palavras de vida eterna. É no Senhor, na Tua cruz, que nós queremos nos derramar e declarar a Ti louvor e gratidão pelos irmãos, pelas vidas, por tudo que o Senhor já fez, por tudo que já aconteceu entre nós. E dizer ao Senhor: queremos entrar sim numa outra estação do Teu descanso. E já estudamos que o Teu descanso não é a praia porque o Senhor estava cansado, é o Teu governo. Um tempo de novos nutrientes, da terra descansando do trabalho árduo e apenas desfrutando dos frutos que brotam. Ah, Senhor, ensina-nos a discernir o corpo. Os irmãos Murilo e Bárbara, tão amados por nós, decidiram ir embora para outra igreja. Minha expectativa e meu pedido era que eles viessem compartilhar com os irmãos, porque eu tenho um temor tão violento de dizer porque eles foram embora e parecer que eu estou apresentando minha posição, minha visão, de dizer algo que faz você pensar mal a respeito deles. Eu não posso. Eles decidiram ir embora. Eles se sentiram não tão cuidados. E talvez por um desses erros nossos como pastores. Falamos do Murilo e Bárbara, mas certamente Vamos encontrar outras pessoas que passaram por aqui e não receberam porções que deveriam receber. Em momento algum eu posso me levantar e dizer: vou melhorar, vou resolver. Porque eu sou cheio de erros, de falhas, de defeitos, de limitações. E provavelmente vou errar com outros irmãos. Mas eu quero dizer aos irmãos, eu quero discernir mais o que é o corpo. E eu quero deixar que o Espírito Santo trabalhe na minha vida. E quando eu falo eu, em todo o tempo, estou falando de mim, da minha esposa e da minha família. Queremos, de todo o nosso coração, ser trabalhados pelo Espírito Santo, para sermos melhores pastores, melhores pais, melhores irmãos, melhores amigos. E Ele fará isso. Um dia Ele disse que estaria à nossa frente. Um dia Ele disse que completaria a boa obra que começou. Avalie-se, pois, o homem a si mesmo. Sempre falamos disso como se fosse apenas de pecados pessoais. Mas o Senhor está falando da comunhão, do discernir o corpo de Cristo. E nós queremos nesta noite, Senhor, comer este pão. Mastigar este pão que representa o teu corpo. Com uma angústia no coração de que nós ainda não discernimos, realmente não discernimos como deveríamos discernir o que é o corpo de Cristo. Nós discernimos o que é uma instituição que tem um site, que tem isso, aquilo outro, que acontece assim, desse ou daquele jeito. Mas nós queremos discernir o teu corpo. Nós queremos viver o teu reino. Nós queremos ser o teu corpo. Nós queremos viver em amor. E, Senhor, nenhuma palavra aqui é um lamento. É um descontentamento porque achamos que nada aconteceu. Não, Senhor, nós temos muito a celebrar. Mas toda palavra aqui é uma convicção de que se não discernirmos o teu corpo cada dia mais, nós nos enfraqueceremos. Nós ficaremos doentes. Nós poderemos até morrer. E nós queremos é a vida que flui de ti. Quando você comer o pão, fale com ele. Quando você beber esse suco da uva, beba vida. Beba a vida de Cristo. Você pode orar com alguém ainda ao seu lado e abençoar este irmão para retornar.